Feliz tu serás para sempre se entregares a Cristo Jesus. Sozinho na cruz, foi ele quem deu sua vida na cruz, seu amor entregou por amor. Foi ele quem deu sua vida na cruz, seu amor entregou. Vida.